Roger, leaving the frequency, good night. Corre Salvador, boa noite, é o 35591, PLS Pistão do Zero. Zip 5591, clear to land runway 10, wind 150 degrees, 5 knots. Check landing gear. Okay, I call you landing gear down and locked. Vou 645, na próxima ponte de espera. 645, 5591, land, clear to land trip 5591. The transmission is very low. Clear to land trip 5591. 645, a Lima tem. A Lima tem 645. Please 591 on the ground to 5 seven right. Just contact your ground, 121, the small one. Turning right on Delta 121. So long. Número 45, alinhar livre de decolagem, ventando 5 graus, 5 nós. Alinhar para o seu detalhado de decolagem, bom mesmo. Falou, deu boa noite, Altan. 3897 no ponto de espera, pronto. Sim, por gentileza? Boa noite, Altan. 3897 no ponto de espera, da pistola 0, pronto. 3897, mandei o ponto de espera. 3897. Bolo 645, decola 27, chame controle no 1198. 198, obrigado. Autorizado, decola de imediato, chave. Ciente 3897. Mantenha o ponto de espera só mais alguns segundos. Ciente. 3897, a linha decola cabeceiro no 0 sem parada, vento no 50 graus, 5 nós. A linha decola sem parada, tá 3897. Bolo 971, me escuta? Bolo 971, tá na minha escuta? O 1971 me escuta? Boa noite, 971. O 1971 informa o tráfego iniciando a rolagem nesse momento, cabeceiro no zero, continue a aproximação visual, aguardando autorização de pouso. Gente, aguardando autorização de pouso, voo 971, já abaixado de trabalho. Should I seek 259 and maintain position? Okay. O 971 baixou e travou? Tá travado, 971. Pulo 971, pulo autorizado, cabeceira 10, vento no 40 graus, 79. Teve pouso, 90, gol 971. Pulo 3897, decola 31, chame controle 1198. Com a 298, agradece, uma boa noite, bom trabalho, senhorita. 7-6-2-5-9, line up and wait. Line up and wait, 2-5-9. Golo 971, solo 32, liberi próxima direita, chame solo em 1-2-1-1. Tente o Golo 971, vai livrar na Delta, chama 1-2-1-1. Ocean 6259, when you line up, clear to take off. 4810, wind 140 degrees, 7 knots. Line up and take off, runway 10, 6259. Ocean 6259 airborne at 34. Contact the North Order Departure Control 119.8. 19.8, thank you, have a good night. Hotel Bellar Tower, boa noite, é Portugal 022. Portugal 022, clear to line up, have takeoff for wave 150 degrees 6. Clear to line up and takeoff runway 10, we're Portugal 022. Portugal 022, airborne at 43. Contact Mount Salvador Departure Control, 120 decimal correction, 119.8. Confirma 119 decimal 8, Portugal 022. Primitive 1198. 119 decimal 8, boa noite, obrigado, Portugal 022. estacionamento autorizado, chama o táxi Papa Tango Romeo. Muito fácil a transmissão. E agora, poderia confirmar? 3197, como me recebe? Pronto, 3197. Pronto para decolagem? Apenas 3197. Então, 3197, a linha decola cada 0 no 0, vento no meio 0 graus, 5 nós. A linha decola da 1 no 0, autorizado o táxi, até táxi aí, papá, chama lá pra ingresso. Ali mantém cabeceira 97, Papá Tango Romeu. Romeu, só para informação, uma viatura vai cruzar nesse momento a cabeceira 1735. Já está safe, já está pronto. Boa noite, sou Salvador, boa noite, 866. 866, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. É. Então, 3197, decola 02, chame controle no 1198. Controle 1198, está 3197. Afirma, baixou, travou. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 150 graus, meia dúzia noite. Giro pouso na tela. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, autorizar a decolagem cabeceira 17, vento 150, 1062 nós. Com 866, sala 05, direito no 211. Direito no 211, beleza. Tango Romeu, decola 06, chame agora o controle 1198. 1198, Romeu. Obrigado. Salvador, boa noite. Gol 1168, LS 10. Gol 1168, continue a aproximação, reporte trem checado. É. Baixada travada, gol 1168. 1168, livre pouso, pistão 10, vento 150 graus 7 nós, ajuste 1096. Livre pouso, 10, 1096, gol 1168. Antônio, Salvador, 804. 04, continue aproximação, repórter 3 checado. Vento em Salvador, no 60 graus, 62 regionais. Ali, 04, embaixo da travada, aqui já, Salvador.